alinhado e pronto, cabeceiro 17, visto que Serra Brava. Ingresso em Juliette, no Chavez 208, segue o veículo do Sol, até o 09. Ok, Chavez 208, segue o veículo do 09, Gol 9. Azul 4463, deixa condicionada após a passagem do Boeing da Gol, sua cauda, com a equipe Sol, chama para o táxi. Após a passagem da aeronave da Gol, a nossa retaguarda, está autorizado o nosso push e acionamento 4463. Pode 4463, informa que a nave da Gol está ingressando agora ao Juliette. Ok, está ciente. Azul 4076, solos 36, livre à direita, livre à Solena 219. Direita via Fox. Direita Fox 219, 4076. Salvador, 4076, Bruno Equipe. Solo em 1, 219, 4076. Solo Salvador, Azul 4076, Bruno Equipe. Azul 4076, boa tarde, autorizado táxi Alfa, Juliette 02, ao portão. Alfa, Juliette, portão 2, confirmando 4076. Afirmo, 02, ao portão. Certo. Ciente, todo visual, mantém a cabeceira 17. Localizador visual, tá 3206. Tá 3216. Chama agora a torre 118 decimal 95. 395, boa. Boa. Oi, Salvador, bom boa tarde, já 3296, agora 3 milhas do Índia Serra visual. 3296, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre, cheque o trem, vento no 30 graus 109. Aqui, aguardando isso aí, vai chamar a baixada para nós, já 3296. Serra Brava estimado para iniciar a decolagem é de 4 minutos. Mantenha a cabeceira no 7. 08, controle Salvador. Mantenha as condições slide. Mantenha a separação usar o controle, decolando no 1506. Ajuste a navegação, voo rotatória. O ainda o Guardião 08. Meia, tráfego avistado, cheque o trem, vento 130 graus no 09, livre pouso no 0. Baixada travada, livre pouso 0-0, tá 3206. Boa tarde, mas deixa eu ir para a Serena. Confrontar o controle? 6254, Xané para a série. Xané 6254, contato radar na decolagem, supa no nível 360 na saída da EL, após letra direto bridge. Da EL, letra bridge, Xané 6254. Já do ingresso no pátio fiscal. Salvador, uma boa tarde ao Luno 864, está no ponto 0 da 1-0, pronto, visual para a nave nacional. paciente no 864. Senhor número 2, para iniciar a decolagem. Estou com uma aeronave na cabeceira 17, vai iniciar antes do senhor. Mantenha o ponto zero. Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Via parte principal, Índia. Bom, o nono 67, bom no 75 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna galera 1 para o táxi. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, vai seguir o Embraer da sua frente. Pátio, Índia, 895, 0 no 3, segue Embraer, o 967. Diz que você é bravo na escuta. Na 32, 16, solo aos 41, livre à direita, livre à chame solo em 121, decimal 9. Direito Lima, chamando 2 a 9, tá 3, 2 a 9. No 864 da Gol, ali mantém 1 a 0. Lima tem 1 a 0, Gol no 864. Meia, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette, tá 3296. Boa tarde, 3547, informação do Vender, autorização para a Madeira. 3547, confirmação da BT. Vai. Gente, aguarda, estamos reclamando o senhor, aguarde distante. Quilo Delta após a passagem do Boeing à sua frente, ingresse no pátio principal, Lima, Mike na Quebec, mantenha a posição e chame a torre em 118, decimal 95. Oito, meia, quatro, mantenha a cabeceira no zero. Sierra Bravo, chame o controle em 119, decimal 35. 119, Bravo. Controle Salvador, Romeu, Papatango, Whisky, Sierra Bravo, decolado. Papatango, Whisky, Sierra Bravo, contato radar 3 milhas, nordeste de Salvador. Estou para o nível 310 na saída Puca, transmissão Zipa. Puca, Zipa, Whisky, Sierra Bravo. Quatro livre decolagem 10 vento 1 10 graus 09 mais. Golf, decolagem da 10 Golf 9864. Trip 5367, ali mantém após a rolagem do tráfego da Golf. Janaíma 254, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, no alterno, 133, décima 9, 5. 125, 133, 15, é Janaíma 6254, grato, boa. Alternada 133, décima 9, 5, por favor. 33, 15, ciente, grato, bom dia. 5367 da tribo. Quatro da Gol, decolado aos 4:06, chame controle em 119, decimal 35. 00, decolado 10, curva esquerda, saída MOMA após direto destino. 5435 transponder, controle opera 119, decimal 35, ajuste no 03. Delta Tel, pátio 5, abaixo a frequência livre. Cancelamento. Maravilhoso. Então 3209, ingresso Juliette 01 no portão. Juliette, portão 3209. Atenção, Tajua, 370, gol 9864. Total 98, uma parte. Sanguíce, Serra Bravo, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterno 133, decimal 65. Copiado, Serra Bravo, já volto. 463, livre decolagem dona 0, vento no 300, livre decolagem, 4463. 5367 da trip, chama o controle no lado desse 135. Mono bala 35367. Controle Salvador, boa tarde, a trip 5367, transfere. Trip 5367, contato com radar na decolagem, estou para o nível 190 na saída Fuca, transição Caju. 190, Fuca, Caju, 5367. 167 da Gol, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, o número 67. Resposta estabilizada. Devido ao procedimento, com 1012, 2007, só para trás estabilizado. 3144. Total 9899. Reduz a velocidade 2209, desça para 3110, altímetro no 012. Reduzindo para 2209, desce para 3000 pés. Azul 4463, decolador 51, controle 119, decimal 35. 935, pode. Controle Salvador, azul 4463. Cruza ali, eu peço. Peço da saída da EL. Azul 4463, contato no radar na decolagem, estou para o nível 180 na saída da EL, após Leda, direto Ilhéus. Da EL, Leda, Ilhéus, 180, o azul 4463. Gol 1864, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alter 133, decimal 65. 12545, vai chamar Gol 1864. Tá 3290, autorizado, descida para 4000 pés, altímetro no 013. Tá 3144, altímetro agora no 013. Então 9899, altímetro agora 1013. 1013, total 9899. Tem até 4 mil pés. No 167, livre de decolagem, pista 10, vento no 40 graus 10 mais. Total 9899, desventuração, mantém presente pro limite do localizador. Inicie redução 2009. Reduzindo 2009, mantendo a pro até o log, o total 9899. Correto. Decolador 5, controle 1935. 1935, 1935, controle Salvador, gol 1167 na Dael, passa 2100 subida. Gol 1167, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída Dael, após Leda, direto Brito. 3-0 na Bela, após Leda, direto Brito, não, 67. Desça para 2 no PEN. Completa a redução 1709. Para o localizador, direita, proa 060, reporte estabilizado. Está autorizado a final do procedimento LSX-Way, pista 90. Desça para 2 no PEN, reduz para 1709, direita, proa 060. Para o localizador, autorizado o procedimento LSX-Way. Reportará estabilizado, total 9899. Correto. Segue para a aproximação, meio 12 milhas, R2 320, passando agora a posição 2. Entre 9 e 8 na Poderia coordenar direto a Recife para o 35367, por gentileza? Mantém a saída agora, 35367. 67. Guardião 08, reporte visual com a pista 17. Desça para 3 no pé, reduz a velocidade 2209. 3000 pés, 2209, ruta 3199. 3144 estabilizado. 3144 completa final, agora torre 118.195. 1895, ok. Salvador, boa tarde, tá? 3144. 3144, check trem, livre pouso, puxando zero, vento 130 graus, 109. Embaixo travado, temos livre pouso 90, 3144. 50, decolador 90, curva direita, da Euleda, IUT 54, 31, o transponder controle 119, decimal 35. Bravo que Luiz, que mantenha condições lá no meu pé e reporte ingressando no corredor internado. 089, cotejamento correto, chame pronto para o feedback acionamento no 02. Azul 4463, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-3395, bota. Dan 3290 está autorizado a final do procedimento LS com o Swift 10, deixa para 2000 pés, reposta estabilizado. 2000 reportado estabilizado, livre procedimento. Total 9899, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118 decimal 95. 118 decimal 15, reduz, total 9899. 95. 10895. Salvador, muito boa tarde, total 9899, estabilizado no X-Ray da 10. Ciente, número 2, continua aproximação e redução, segue um 320 da TAM, aproximadamente aí uma cabeceira, uma milha da cabeceira, Vento 160 com 10 nós, aguardo pista livre. Total 9899. Portanto, na aproximação já reduzido, 9899. Bravo Kilo Whisky, reporte rotatório. São 3144 no solo 01, no 601, libera a direita agilizando. E ao livrar, chame o solo em 121 a 19. Agilizando, a direita 1219, boa, São 3144. 08, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, a torre, o guardião 08. Autorizado Salvador Brasília, nível 360, e a altitude 17, decolada 10, curva A. Direita, acione 5432, um transponder, controle, opera 119, decimal 35. 3290. São 3290, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Ok, final de 3 milhas, reportará final da 197. Caso de falha de comunicações, para 360 pela direita, recepção na final da 197, guardião 08. 360 pela esquerda, ok? Caso falhe, 360 pela esquerda. Ok, corrigindo, 360 pela esquerda. Salvador, bom dia. Melhor boa tarde, tanto 3290. 3290, ciente do tráfego avistado, gostou da aproximação, agora de pista livre. Prosseguindo na aproximação 90. Total 9899 no solo 02, corrigindo ao 03, a livrar à direita, solo 21, decimal 9. Direto Recife. Direto Recife, 5367. 360 pela esquerda, guardião 08, reportará a final da 197. Então, 3290, check trem, livre pouso, piscina 0, vento 120 graus, 109. Está baixando e travado, está livre o pouso. Tendo bravo que Luiz, que torre 118, decimal 95. RIP 5367, chama agora o centro Recife 125, decimal 45, alterne 133, decimal 65. 25, 3365 do 5367, obrigado, boa tarde. Alô. Bravo que Luiz, que chame na final da 17. Número 2 para pouso 17. Fernanda. Trip 540, qualquer dentro do centro, tech level 050, clear my arrival, tem 0101. This time, flight level 50, clear my H1012, Mari arrival, trip 5240. Receptor, a final da 17, guardião 08. Gente, 08, tem livre pouso, puxando 7, vento 130 graus, 109. Gente do vento, dessa direção, livre pouso na 17, guardião 08. sinal 9899, quando pronto, usamos o seu plano para cópias. Total 9891, não autorizado Salvador Galeão, nível 360. Eu peso 1-0, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. Decolado 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, a saída. 5443, o transponder, controle, opera 119-35. 3290, solo 06, solo 219. 309-3290. Às vezes tá vindo o cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento na remota 10. Alô, Salvador, tá 3290, livrou Foxtrot. É, na escuta. Então, 3290, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette, portão 08, tá 3290. O outro 867 está na posição, nosso plano para posiciona. O 1867 teria condições de coordenar de solo de forma a liberar o gate 08? É, afirmativo. Pela gente que não há problema, só eu não sei quanto a gestão dessa obra aqui no pátio. Ciente, só informo que temos aeronave que vai parquear no 08. Sendo assim, conecta o solo, chama para o táxi do 09. Então vai aguardar o parqueamento da aeronave 08 após iniciar e chamar o táxi. Boa noite. Sim, então aguarde o parqueamento da aeronave no 08 após a mesma, tem de ir para o chip aqui. Bravo Kilo Whisky, autorizado o pouso na pista no 7, vento no 40 graus, 109. Para puxar estacionamento? Tem que estar o chapéu, tá? Ativo, comandante. A aeronave da curta final já com pouso autorizado, não 7. Para 2 no pé, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 2, autorizado na rua de Arena. Husky Whisky, solo aos 10, está autorizado backtrack até o pátio 4, a estacionar a frequência livre. Agilando autorizado o táxi até o pátio 4, agilizando, ok? Pode ir à frente do Bravo Whisky. Segue o cara da polícia, ok? Informação em curso é a Oscar, copia 360 para o Galeão. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, via UPZO 10, SMAP, direto Lourdes, direto Barbacena, conforme rota dos planos de voo. Decola 90, curva direita, da El, Leda, Bridge, a saída. 5442, o transponder, ponto número opera 119-35. Pode confirmar o transporte, por favor? 5442. 3360 para Galeão, via Bisou 10, SMAP, conforme ontem. Decola da Dael, Leda Bridge, 5442, código transponder, 0925, controle. 10, curva direita, 3196, posição 3, vamos lá para pushback, acionamento. Então, 3193, 119-35, a frequência do controle, aguarde para pushback. 0935, vai informar ainda quando tiver pronto para o pushback, acionamento. Sim, então reporte quando pronto. Reportará, senhor. Décimo 35. Grato, chama é 614. Táxi Azul 4089, POB de 94, 3 horas e 35, hotel na Porto Seguro. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia do ponto de espera à torre, em 118.95, adicional 012. Ciente, livre táxi, ponto de espera da 10, 1895, 1012, 4089. Está pronto para o táxi com 122 a bordo, 3 horas e 40, palmas. Livre táxi até o ponto de espera, via base principal Índia no ponto de espera torre, em 118.95, adicional 02. 102 agora, táxi autorizado, pátio Índia, ponto de espera da 10-19-8-95-1-867. Ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 140 graus, 092, azul 4089. Alinhar e decola da 10, chegada a man, ajuste altímetro 10, 12. 10, 12, a man, pequeno desvio de uma milha direita para evitar uma formação e prosseguir na descida a man. mesmo, 41, reduz a velocidade, 22, 0 mais. Oxa, né, 61, 41, reduz a velocidade, 22, 0 mais. 6315, controle Salvador, sem identificação, deixa para o nível 060 na chegada MAN. Ajusta o altímetro no 092. Zona 354089, bom dia. Salvador, por gentileza, 3193, pushback, instrumento, posição 03. 3193, na equipe Salvador, tinha ataque. Para 089, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na saída da EL, após Lido Dreadfield. Subida da EL, subindo ao 340, não copiei a última instrução. Após Lido, voa Dreadfield. Após Lido, direto ao 840, 89. Switch and tower, trip 5-2, closer to your cell. Salvador, boa tarde. Tá 3 vezes no meio, informação November, autorização Fortaleza. Tá 3 vezes no meio, informação em Fortaleza, guarda cópia, prepara Momo Frutti. Momo Frutti, boa informação, tá mudando rápido. Salvador, 35447, para o pushback de treinamento. 35447, no remoto 04, a parte 3, toda a equipe Salvador, chamar para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 35447. Sal 32 no meio, copia. Positivo, tá 32 no meio, tá? Ui, escuta. Autorizado, Salvador, Fortaleza, nível 370. Tira o pêndulo 119, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti. 5455 no transponder, controle 119-35. Pessoal, para 2, não tem, reporte estabilizado. Pessoal, para 2, não, reporte estabilizado, passarelo. Passarelo 2230, altímetro agora 1012. 1012, gente. Transponder e 1935 ao controle de Salvador, a bosta. Tá 3206. Tá 3206, acontecimento correto, chame pronto, estiver cancelamento no 01. Chama lá, filho. Tá 3201. 03, o portal do céu? 01, tá 3206. Ah, sim, 3206, reporte quando pronto. Vou entrar, 3206. Wind is 140 degrees, 09 knots, clear to land, runway 10, 35240. Runway 10, clear to land, trip 5240. Sete, cruza 2500. Gol no 867, contato radar na decolagem, supera o nível 360 na saída, Arbor Elétrico. 360 Arbor Electro, voo na 867. Para o táxi agora o 3193, nosso POB de 134, autonomia de 4 horas, alterando Campinas. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Torre, em 118.5, posicionou 012, bom voo. 012, via 8, via Índia, 18. 1895, 11895, frequência da Torre Salvador, posicionou 012. 295, obrigado. 63. Também 1141, reduz a velocidade 1809, esquerda proa 190, aguardando o vetor final. 190 proa, 180 velocidade, aguardando o vetor final, 1141. Salvador, 35447, PLB 52, autonomia de 5 horas e 40, alternando Montes Claros para o táxi. Livre táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia, no ponto de espera Torre, em 1895, ajuste no 0, no 2 e bom voo. Pátio principal Índia, Torre 1895, obrigado, boa tarde. CP 5240 on the ground at 22, locate the runway, contact the ground 121.9. Eleven 121.9. Muito bom dia, muito boa tarde, ataque de Alfa, reporte antes da Gillette. Tente Alfa, reportar antes da Gillette. Para o localizador esquerda, proa 145. 145, proa 2000, para o localizador 6141, está autorizado. Na 6315, redução para 1909. 190, 6315. Oi, Salvador, boa tarde, 3193. Só para ingresso, capitão, não dá. 3193, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada, sim. Ok, autorizado, a linha área decola de imediato. Vento 150, 089, tráfego a 2, 1,5 do externo. 393, a linha decola sem parada, no centro. 395. Recife 251, 3345, azul 4089. 13395, a secundária. 3345. 13395. 3395, gente, obrigado. Essa é a 315 para o curso do localizador, esquerda 120. Direita 120? Esquerda 120. Estava sendo a proa 110. Mantenha o ponto de espera, trip 547. Desça para 2.000 pés, autorizado SMILES, reporte estabilizado, SMILES 315. Para 2.000, autorizado SMILES, SMILES 315. Passando, baixando pela lua, passando 2.230. Passando 2.230, completo sinal, SMILES Torre, 1.895. Passando 2.230, na escuta? Atenção, identificação. Foi direto e TAP, desça para o nível 050. Para o pouso, vento no 60 graus, 099. 160 com 900. Pode confirmar a temperatura, senhor? 31 graus. Obrigado. Botão 3193, decolado aos 25, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, tá 3193. Controle 3193, boa tarde, contato Radar, Subaparanilha 360, vou direto Leda. 360, solicita manter o perfil de subida. Confirmo. É, estamos efetuando um treinamento aqui, vamos manter o perfil de subida, ok? Sim. Muito obrigado. Gol 1867, chame Centro Recife, 1260 e alterne 1288. 360, 1288, ponto centro, gol 1867, boa tarde. Boa tarde. Sinal 6141, complete sinal de semi-torre 1895. 1895, 6141, boa tarde. Boa tarde. Torre de Salvador, boa tarde. Sinal 6141, uma milha do externo. Sinal 6141, mantém a aproximação, o ar fica livre. Aguarda, 41. Estacionamento 315, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego nacional 5 milhas, com 30 graus de pista. 30 graus de estacionamento 315. Passaria 2230, falou 28, falou no 21, desceu uma vibra da direita. Uma boa tarde. Levando pela direita, solo no 219, obrigado. Solo Salvador. Chanel 1141, vento 130 graus 10 nós, livre pouso, questão 0. Livre pouso, Chanel 1141. Sinalé 315, complete sinal de semi-torre, 1895. 11895, 6315. Torre Salvador, muito boa tarde, Sinalé 315, baixado travado, passou de centro. Sinalé 6315, mantém a aproximação, aguarde pista livre. 35447, igual com tráfego nacional. Após a passagem do tráfego, ali mantenha no 0, 35447. Manda TAN 3216 para o flashback, estacionamento portão 1. TAN 3216 autorizado, reporta táxi. Da direita, salão 21, deixa o alarme. Boa tarde. 219, até logo, 6141. Boa tarde, Oxenai 6141, livrando. Oxenai 6141, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 6141. TAN 3193, SEMI Centro Recife, 1251 e Alterne 13395. 251-3395, obrigado, bom serviço, 3193. Obrigado igualmente. Oxenai 6320, desça para 2000 pés, ajustando 012, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, ILS, sinal estabilizado, 6320. Oxenai 6315, no solo 32, nível primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita, 129, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, Oxenai 6315, Bruno, escuta. Oxenai 6315, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, a táxi Juliette para ingresso. Via Alfa, chamando Juliette, 6315. Base autorizada, chama 03547. Para o táxi Tacon 149 no POB João Pessoa, Tacon 5 horas de autonomia.